perdoa. E tu provaste o teu amor me perdoando, mesmo sabendo que ao passar de alguns anos iria me afastar de ti. Quem ama perdoa, e sem medir esforços o Senhor me amou. Eu que não era nada, nova criatura hoje sou. Sou testemunha viva que maiores são teus planos. Quem ama perdoa, não olha a aparência e não faz acepção. Não julga, não acredita, não aponta, não faz isso não. Amor é isso aí, sem dar, sem esperar em troca a compreensão. Cuidou de mim, me ofereceu perdão.